O tema a ser colocado aqui hoje é na fonte do bem. Estamos tão acostumados, né, nos últimos tempos, é um hábito até de todos nós, hábito que foi incutido para dentro de nós, né, que existe tantas notícias ruins, existe tanta, pelo menos entre aspas, né, coisas ruins acontecendo no nosso país. E não só no nosso país, mas todo o mundo inteiro. Atentados à bomba, atentados a tiros, enfim, aqui no Brasil passando por problemas políticos, econômicos. Quer dizer, criou-se dentro de nós, né, ou melhor, em todos os nossos grupos de familiares, ou de amigos, ou de bairro, de comunidade, uma energia tão negativa que a gente se esqueceu de enxergar o bem. Nós se esquecemos de saber até como é que acontece uma notícia boa, que no meio de tantas ruins que tem na televisão, seja ela televisão comum, ou televisão por assinatura, ou jornal, ou rádio, ou internet principalmente, se vê muito mais coisa ruim do que realmente coisa boa. E a gente fica pensando, mas será que existem coisas boas? Será que existem notícias que têm que ser dadas, que são boas? Será que existem realmente coisas positivas, elevadas, acontecendo no nosso planeta, ou no nosso Brasil, ou na nossa cidade, o Rio Grande do Sul, sei lá onde? É claro que existe. Só que isso não dá sensação, isso aí não dá mídia, isso aí não dá, como é que é, Ibope, né? Isso aí não dá grande número de pessoas assistindo tal canal ou tal canal. Então, se a gente vai ligar a televisão hoje, até eu fiz uma experiência hoje, fiquei uma meia hora na frente da televisão, meu Deus do céu. É uma coisa, assim, extremamente contundente às coisas negativas que são passadas para todos nós. E nós temos a nossa mente, que ela é, assim, tão vulnerável, muitas vezes, que a gente realmente se esquece que tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente que faz muito bem, só que essas pessoas não falam, né? Então, eu tempos atrás eu estava lendo um artigo da Sandra Marinho, na Folha Espírita de novembro, agora, do mês passado, e ela escreve sempre um artigo que é Educa a Tua Alma. E até a ideia que surgiu aqui hoje foi essa, de lançar aqui essa ideia na fonte do bem. Ela coloca lá várias histórias sobre a questão de que quem faz o bem, na verdade, não se importa a quem e não divulga para ninguém. Ela conta a história, é muito interessante, é uma história que ela leu no Portal Espírita, se vocês quiserem acessar o site do Portal Espírita, é a ideia de um professor numa cidade, que ela não fala o nome, e ele morava num bairro. O professor era negro, era um professor negro, um educador já de uma certa idade, aposentado, e ele, morando em tal bairro, ele viu a necessidade da construção de uma escola de ensino fundamental. Como existia uma problemática bastante grande no transporte das crianças que lá moravam nesse bairro, que tinha bastante necessidades, principalmente na questão educacional. Ele foi falar com o prefeito atendeu ele, porque algum político havia ligado para ele antes de que esse professor, esse educador negro, ele ia precisar de um horário falar com o prefeito. Aí o prefeito disse que bondade era uma coisa e política era outra. Que ele dava a autorização para construir a escola no local tal, que já era designado para um dia, quem sabe, alguém ter a boa vontade de construir essa escola, mas que ele podia construir. Aí o educador esse, o professor, ele disse, não, mas eu não tenho condições de construir essa escola. Nós precisamos de recursos públicos. Aí, então, o prefeito veio com toda aquela ladainha, né, que a gente todos nós sabemos, de que isso não era responsabilidade dele, era do Estado, e que o do Estado não sei o quê. Bom, em todos os casos, todos nós sabemos como é que é o procedimento político. Aí o professor saiu meio que desacorçoado, né? Um termo bem gaúcho, bastante desanimado, foi para casa, era uma sexta-feira de tarde, chegou sexta-feira de noite, foi dormir, não conseguiu dormir direito, ele levantou no dia seguinte e ele foi para o mercado público. No momento que ele estava lá fora e tal, ele vestia-se assim, de uma forma simples, uma forma humilde, né? E chegou lá uma moça, uma senhora bastante distinta, até com uma certa autoridade, né? E pediu se ele podia levar as compras dela para casa. Ela achou que ele fosse um carregador do mercado público. E ele pegou, bem humildemente, ele pegou e carregou. Não era muito longe do mercado público, essas compras para ela. Era uma casa muito bonita, muito, até bastante luxuosa. Deu sinais de que ela tinha bastante poder aquisitivo. Aí ela chegou e disse assim, que se ele podia ficar o resto do dia lá, porque ela precisava dos serviços dele. Para cortar lenha, não sei, para limpar aqui, para limpar a área de serviço, a área não sei o quê. Que ela ia fazer um almoço e que ela precisava de alguém que ajudasse ele. Ele fez tudo o que ela pediu. Quando era mais ou menos uma hora, uma e meia da tarde, ela mandou ele pegar um peru assado, né, a um quilômetro e pouco daí. Ele foi, trouxe, e daí a pouco começaram a chegar os convidados. E entre os convidados existia o tal de prefeito. E o prefeito, ele perguntou para a dona da casa, que era a irmã dele, o que que aquele educador, o que que aquele professor estava fazendo lá? Todo meio que, meio sujo de tanto trabalho que ele tinha feito. Aí ela disse assim, que ela não sabia que ele era professor. Ela achava que ele era um carregador do mercado público. Mas ela não falou nada, porque ela não perdeu a linha, né? E ele ficou até mais ou menos umas, até depois do almoço, ajudou a limpar tudo. E no momento em que terminou todas as festas dessas pessoas influentes na sociedade, daquela cidade, né? Ela chegou para ele e pediu desculpas para ele, porque ela tinha, o tinha tomado como um cara que estava lá para prestar serviço. E que o irmão dela, que era prefeito, havia avisado que ele era um professor. Aí ele disse que não queria nada, que ele tinha feito isso aí, e que ele tinha aproveitado esse dia aí para esquecer o problema do dia anterior. Que pelo menos ele tinha feito alguma coisa para esquecer a frustração da não construção da escola. Ele foi para casa, dormiu toda noite, e no dia seguinte, não, na semana seguinte, apareceu essa mulher na casa dele, mais uma vez pedindo desculpas pelo ocorrido e que ela ia financiar a construção da escola com recursos dela. Então, o que quer dizer na fonte do bem? E ele não falou nada para ninguém. E ela também não falou nada para ninguém. Talvez o único que tenha falado alguma coisa é o político. Porque deu o terreno. Mas ninguém falou nada. E ele somente conseguiu uma escola prestando humildemente aquele trabalho. Para quem ele nem conhecia, sem sequer se ofender, ou porque ela o tinha tomado como um carregador do mercado público, e pensou consigo mesmo que ele havia contribuído para aquela cidade. Fazendo o quê? Fazendo o bem. Não importando a quem, mesmo sendo ela uma pessoa extremamente rica, extremamente abastada. O que que nós podemos refletir nessa questão, né, de fazer as coisas, às vezes, não procurando explicação, não querendo, de repente, colocar algum questionamento de por que é que eu estou nessa situação, por que que eu estou fazendo isso ou por que que eu não estou fazendo aquilo, ou isso ou aquilo. Por que que eu tenho que fazer isso e de repente eu não tenho explicação nenhuma por que que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque de repente algumas coisas, alguma coisa de muito importante nós estamos construindo. E não é vendo notícia ruim, não é em roda de amigos ficar cada vez mais criticando esse, criticando aquele, falando mal desse ou falando mal daquele. Nós temos é que construir com o nosso próprio trabalho, com a nossa boa vontade. E ter nesse professor aí um exemplo de vida. Um exemplo de que nós podemos seguir, ir adiante, bom, da forma que a gente pode ir adiante. Então fica aqui a reflexão, né? Até vale como reflexão de final de ano, de Natal, de que a gente se importe mais, às vezes, com sentimentos daquilo que a gente faça de bom para as outras pessoas do que esse negócio de presente, de comilança, de beberança, que é o motivo principal hoje, parece, né, do Natal. Obrigado.